chorando no sofá da sala. E eu aqui calada no quarto arrumando a mala. Tô fechando a mala. Maquiagem borrada no chão, aliança amassada, o barraco foi feio. Além da nossa relação está partida ao meio. Feriu meu coração. Eu sou aquariana, a mulher que dá o mundo quando ama. Beija a flor que não divide o seu mel. Não vai morar no harém e nem vive de motel. Eu sou aquariana, sentimental, carinhosa, eu sou do bem. Se me trai, eu quebro o pau. Se o amor já se acabou e o destino me mostrou, vou embora. Portal do Arrocha. Maquiagem borrada no chão, aliança amassada, o barraco foi feio. Além da nossa relação está partida ao meio. Ele o meu coração. Eu sou aquariana, a mulher que dá o mundo quando ama. Beija a flor que não divide o seu mel. Não vai morar no harém e nem vive de motel. Eu sou aquariana, sentimental, carinhosa, eu sou do bem. Se me trai, eu quebro o pau. Se o amor já se acabou e o destino me mostrou, vou embora. Tchau. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, vai se arrepender. Que pena, vai ser tarde demais. Não venha me ligar, implorar, se ajoelhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu sou aquariana, a mulher que dá o mundo quando ama. Beija a flor que não divide o seu mel. Não vai morar no harém e nem vive de motel. Eu sou aquariana.